Chama a menina, bora pra cima, é o nosso show. Vambora, mano, já tá pra ideia, a nossa festa já começou. Volta a batida, chama a menina, bora pra cima, é o nosso show. Ninguém segura, é o Sudão Saúde, tá uma loucura. Ninguém segura, que o Sudão Saúde tá uma loucura. Ninguém segura, é o Sudão Saúde, tá uma loucura. Ninguém segura, que o Sudão Saúde tá uma loucura. DJ! Desejo todas inimigas vida longa. Daquelas vezes a cada dia mais louca. Vitória, vitória, vitória. Vitória, vitória, vitória. Vira, vira, vira, vira. Às vezes a cada dia mais louca a vitória. Bateu de frente, eu tiro porra de bomba. Aqui dois fogos não se cria e nem faz história. Acredita em Deus, faço ele de escudo. Bate mais alto que daqui eu não discuto. No camarote quase não dá pra te ver. Tá rachando a cara, tá querendo aparecer. Não sou covarde, já tô pronta pro combate. Fique calma e deixa de recalque. O meu sensor de piriguete explodiu. Pega a sua inveja e vai pra rala, sua mandaca. Beijo no ombro pro recalque passa hoje. Beijo no ombro, só fez inveja desde plantão. Beijo no ombro, só que fecha com o bonde. Beijo no ombro, só quem tem disposição. Beijo no ombro pro recalque passa hoje. Beijo no ombro, só fez inveja desde plantão. Beijo no ombro, só quem tem disposição. Cedo pra casa. Os caras de pau de Abaetetuba. Vamos lá, família! Eu vou te procurar, onde você está? Atende o celular, atende o celular. Eu vou te procurar, onde você está? Atende o celular. Ali nasceu nosso amor. Agora esse dia 007. Faz o M. Pensando bem, nem mesmo a distância é capaz de acabar com nosso amor. Pensa no dia em que te conheci, numa noite linda de luar. Aí nasceu nosso amor. Aí nasceu nosso amor. Agora esse DJ vai tocar nossa canção. Nossa história é linda como um livro de amor. gente, eu não vou voltar cedo pra casa. Não me apaixono mais e de repente você surge em mim. Faz o E. Meu coração já estava sem esperança e tão carente de um amor assim. Manda ver, meu DJ. Agora segure minha mão e me abraça, eu quero te sentir. Te prender dentro do meu coração, de onde você nunca mais vai sair. Oh, baby. Vem, os irmãos do Tadicê. De onde você nunca mais vai sair. Oh, baby. Vem, os irmãos do Tadicê. De castanha. Vem, os irmãos do Tadicê. De castanha. Com eles o badalo. O búfalo do Marajó. Vem, os irmãos do Tadicê. De castanha. Stay.